liberar para decolar dos 3,6, confirmando, vai curvar à direita para prosseguir no perna do vento da 17. Isabel Zebra Alfa, curvar à direita para seguir na perna do vento da 17. Comodoro Azul, 4206, 4206. Coordenação aqui de Paulo, me chamam para um site. Coordenação Chamará, Alfa Azul, 4206. November Alpha, reporte girando base final da 17. Reportará girando base na final da 17, de November Alpha. Tiuno, boa noite, autorizada a chegar, tá bom, filiça para 4 mil pés, que legal no 0 no 3. Girando base da final da 17, girando grau. Gente, vento 1-1-0 graus, 1-1-0 graus, 07 nós. Livre toque remetida, o Índia November Alpha. Livre toque remetida, 1-1-7, girando grau. 3897, regulado aos 39.1-208. Leda. Leda, tá 3897. Siga 3897. Senhorita, podemos voar a Motiva da presente? Se você utilizar a Leda, eu vou tentar coordenar com o seu preciso. Aguardando, muito obrigado. Flying, meteu uns 4-1 do Índia November Alpha. Suba, curva direita, ingresso na perna do ventão no 7, reporta girando base, final do no 7, Índia November Alpha. Direita, perna do vento da ONO 7 pela direita, reportará girando base, Índia November Alpha. Tá, 3897 tem condições de uma bridge? Afirmo. Oi, bridge, 3897. Mando bridge, obrigado, tá 3897. Autorizado, táxi, a parte 1, táxi, Índia, ponte para no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 013. No 866. Autorizada a chegada a mar, direção para nível de voo 050, QNH no 0 no 3. Manter a chegada número 2 na aproximação. Chegando do setor Salvador, General Vibra Alfa, girando base, dono 7. Autorizado toque remetido no 7, vento 1 no 0, 0, 0, 5, nós, em General Vibra Alfa. Autorizado toque remetido no 7, em General Vibra Alfa. General Vibra Alfa, confirme quanto tempo que vai realizar o toque remetido no 7. A princípio, a duração do voo, de uma hora, senhor, mas vamos ficar restrito ao tráfego. Gente, dia November Alpha. Chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 9 5. Recife 125 1, alternada 1 no 33 9 5, da 3 8 9 971, delta para 2 mil pés, utilizada final do procedimento Electric 3, reposto utilizado no localizador. Decola azul 4206, vento 1110 grau 079. Para Fatocoia remeteu uns 46, Autorizado ingressar na perna do vento pela direita, downo 7. Correção, perna do vento downo 7, base pela direita, reporta girando base, final downo 7. Indiana Número Bravo. Indiana Número Bravo, autorizado a curva direita, ingressar na perna do vento, downo 7. Reportará girando base, Indiana Número Bravo. Decolado aos 47, motor em 19.8. 198, obrigado, bom trabalho, Azul 4306. Igualmente, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. Sim, 350 na PUCA, Azul 4206. Estou fugindo e o vetor que é emitido, dia 9 de abril. Já estou 720.5. Reportará final da 1.7, dia 9 de abril. Azul 4206, autoriza a de Aracaju. 4206, está autorizado, vai Jamo. Jamo, sim. Tipo. Número Alfa, tocou RM350, autorizado a curvar direito, ingressar na perna do vento da pista no 7, a porta girando base de Número Alfa. Curva direita, perna do vento da 1.7, reportará girando base pela direita de Número Alfa. descarta Gol 1866. Boa noite, 866, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, após estabilizado no localizador. 2013, chamaremos estabilizado no localizador, livre o ILS. A November Alpha tem condição de agilizar o cruzamento do eixo de aproximação da 90? Afirmativo, agilizar o cruzamento do eixo da 90, de November Alpha. 11 horas, 12 milhas, no rumo sudeste, cruzando 3.000 para 2.000 pés com 190 de grau de pique. Ato 206, chame o centro Recife. Frequência 126.85, alterna 125.45. Centro 2.085, alterna 125.45. Obrigado, Azul 406. Utilizado girabase, sinal da 17, reporta na curta da 17, onde o November Alpha agilizando. Centro autorizado girabase pela direita 17. Vai agilizar para o plano permitido, de Indiana Lebrava. Procura a nave em Duna, 10 milhas da 1-0, prosseguindo em ILS, o Indiana Lebrava. Ciente, vai encostar o posto no Indiana Lebrava. Avisou a coronave em Duna? Estabilizada? Agora sim. 971, eu chamei torre, 198.95. 295 no 971, agora sim. Base para sinal no 7, Indiana Lebrau. Livre pouso no 7, o vento 120 graus, 0,629. Livre toque remetida confirmando. Após a remeter, vai manter proa, seguir em direção ao farol de Tapuã e aguardar instruções para cruzamento do campo. Livre toque remetida no 7, após vai manter espera lá no farol de Tapuã, Indiana Lebrau. 3197, corda curtida de sol, pronto, táxi. Coordenação pessoal solo, reporte do táxi, Cristão 90, SAM 3197. Altímetro 612. MT seguirá em direção ao farol de Tapuã sem interferir com a aproximação da sua aeronave. Aguardando autorização, o 1971. Mestre, o 971 no momento, passando os tempos. November Alpha tocou e arremeteu aos 5-4 em direção de farol de Tapuã, aguardando sob o farol de Tapuã o retorno em dia November Alpha. Gente, vai curvar à direita e manter espera sobre o farol de Tapuã em dia November Alpha. Sem interferir com a final da 1-0, em dia November Alpha. Já livrou a final da 1-0 em dia November Alpha. Gente, espera no farol de Tapuã sem interferir com a aproximação da 1-0 em dia November Alpha. Vai manter lá a espera no farol da boa, tem que ter final no 0, dia 90. No 971, livre pouso no 0, vento 1-0 graus 059, Charlie 150 já liberou o eixo de decolagem da 1-0, correção, o eixo de aproximação da 1-0, e efetuará a espera sobre o farol de Tapuã sem interferir. Livre pouso, 1971, vento 1-0 graus 079, check 3. Estimativo, baixado, travado, livre pouso, dono 971. Torre Salvador. Boa noite, Gol no 866, estabilizado no ILS, 2 milhas do externo. Ciente, continue a aproximação, informe que é o número 2 para aproximação da 1-0, vento 100.07. 100 nós, 100 graus, 07 nós. Visual com traço da frente, ainda bem que não é 100 nós. 71, solo 57, libere direita, sobe no 219. Olivar 219, go 19, 19. 866, reporta na DA. Reporta. Vai ter que arremeter ou no 866? Negativo, aeronave da companhia já livrou a pista. Vento 100 graus 06, 12 nós, o ajuste no 0 no 3, livre pouso no 866. Livre pouso na 10, voo no 866. 1971, boa noite, está autorizado o táxi a Alfa, se reportando de Juliette. Reportando de Juliette. November Alfa autorizado o retorno. E autorizado o, eixo, o cruzamento do eixo de aproximação da 10, reporta gerando base final da 17, em dia November Alfa. Seguinte, autorizado o regresso para o circuito, da 17 pela direita, perna do vento, reportará girando base, em dia November Alfa. Afirmo, reporta girando base, em dia November Alfa. Reportará, em dia November Alfa. 541, chama a autorização, obrigado. O Gol 9971 está autorizado o ingresso Juliette, posição 01 do 71. Bom, Juliette para o 01, Gol 9971. Solo 59, libera a direita, liberar, sobe no 209. 209, liberar, gol no 866, estou autorizado o táxi Alfa e Juliette, posição 08, Patrono. Alfa e Juliette, 08, Patrono, boa noite. Né? A linha decola 10, 3197, vento 100, gás 07 mais. A linha decola da 10, 3197. Estou em Salvador, Jana Rebrão, está girando base da 17. Autorizado tocar RMT 97, vento 110 graus 07 nós, em dia 90 graus. Livre toque 97, em dia 90 graus. Na 099, informação em curso é Papão e São Escópio. Bandeira Alfa Tucuí remeteu ao 02, autorizado curvar à direita, ingressando na perna do vento da pista 17, reporta girando base, Índia November Alfa. Banco Vitor Alfa. Via Upsilon no 0, Gris e Upsilon no 6. Controle Salvador, altere 119, décima 8, transponda 5420. 198, boa. Trânsito Salvador, boa noite, deu 3197, circulou na Dael, passando meio patente. 7, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 360, autorizado Leda. 360, Leda da presente, autorizado direto, foi o 3197. Gerando base da 17 de November Alfa. Livre toque remetido na pistão 97 de November Alfa, vento 110 graus 0629, 2013. Livre toque 97 de November Alfa. November Alfa Tucuí remeteu aos 07, prezado curva à direita, perna do vento, reporta girando base, final da 97, em November Alfa. Em November Alfa, autorizado curva à direita, reportará girando base da 97. Índia 90 Alfa, agora girando base 197, só para coordenação. É, se possível, fazer tipo a remetida agora no 197, próximo na 190 e depois o pulo final no 197. Cliente, Índia November Alfa, autorizado a girar base. Confirmando, autorizado a tocar RMT 997, vento 0904. Após a remetida, a gente coordena novamente para 190. Cliente, livre toque na 197. Após a remetida, vai coordenar para um novo toque na 190, Índia November Alfa. O centro Recife, frequência no 25.1, alterno 33.95. 1 de November Alfa, tocou a RMT 12, autorizado curva à direita. Reporta girando base pela direita, final da 10, o Índia November Alfa. Cliente, curva à direita, reportará girando base da 10 pela direita, o Índia November Alfa. Salvador, Índia November Alfa, girando base pela direita da 10. Índia November Alfa, reporte na curta da 10, vento 100004+. Reportará na curta do 10, Índia November Alfa. Solo Gol 1099, o POB 1164, 3 horas e 10 de autonomia, o alternado é Galeão, para o táxi. Zona 099, autorizado táxi, passe 1 na taxa em Índia, onde está a zona 0, chama a torre 1895, exige altímetro no 093. Passe 1, ingressa via Índia. Ponto de espera, chama a torre 118.95, Gol 1099. Pensar na perna do vento da pista 10 e aguardar para girar base final da 107. Ok, suficiente, livre para ser remetida na 190, logo em seguida curva esquerda para pegar a perna do vento da 190, e no seu através a gente vai aguardar novas instruções para girar a base da 17 de Novembro. 1168, autorizada a chegada a mar e desça para 2 mil pés. QNH-103 é após estabilizar no localizador. Ali mantém no zero, no 099. Dia November Alpha, Tucu remeteu os 16, autorizado por vá esquerda, ingressar na perna do vento da 10, mantendo no meu pés, aguardando para girar base pela esquerda, final da 17. Cliente, vai curvar a esquerda agora, vai manter a perna do vento da 10, aguardando a nova autorização para girar a base pela esquerda da 17, Índia November Alpha. Reporte liberando o eixo de decolagem da 10, Índia November Alpha. Afirmativo, já iniciando a curva para liberar o eixo da 10, já está com 510, Índia November Alpha. Gente, desejar manter essa altitude está autorizado, para que ficar mais confortável para sua base pela esquerda da 17. Cliente, vai manter 500, 500, 600 pés em dia November Alpha. O 099 da Gol, livre decolagem, pista 10, vento uma centena 5 nós, informo um Charlie 150 mantendo a perna do vento da pista 10, 500 pés, não vai interferir com a sua decolagem. Livre decolagem, está só com 10, 0, 9, 9. Índia November Alpha, agora no seu través. Sim, está visual. Índia November Alpha, quando pronto, autorizado gerar base para 17, reporta na curta da 17. Índia November Alpha. Então, está presente, está pronto para gerar base em Índia November Alpha. Autorizado, reporta na curta final da 17. Índia November Alpha. Reportará na curta da 17. Índia November Alpha. Índia November Alpha. Livre pouso no 7, vento uma centena 5 nós. Uma centena graus 5 nós, Índia November Alpha. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. 1099 da Gol, decolada aos 19, controle em 119.8. 119.8, 1099 da Gol. 198, 99, boa noite. Salvador, 10099, Gol, boa noite. Gol no 0099, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 099. Afirmativo, Solos 2-0 de November Alpha, autorizado backtrack, táxi pela pista até o 4-4. Delta Fox, passou na frequência livre. Número 8, autorizada final do procedimento ILS X-ray. Autorizado IX-ray, gol 1168. possibilidade de coordenar a trade pro gol no 099? Aguarde. Gol Galeão. Gol 971, autorizado Galeão, nível de voo 240, vai dar salada 110, curva direita, saída da El, transição doita para voa, moto Mike Alta, Tango Vitor Alto. Após interceptor de Lua 10, SMAP, Lua, Vitor Barra, Atena e até conforme ordem. Controle de Salvador, Pérez 119, Dutma 8, transforma 5423. Gol 971, não copiou o Paulo? Negativo, cara. Gol 971, está autorizado o Galeão, nível de voo 240, decolada 110, curva direita, saída da El, Leita, Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Vieta, Zulu, 10, SMAP, Luvit, Barbacena e Aposta, Forme Rote. Controle Salvador, Pere 119, Vitima 8, Transponder 5423. Dado 240 para o Galeão, levando 190 para o direito da El, Zeta, ótimo, ótimo, está perto do 190, SMAP, Lúbito, direto para Barbacena, controle 198, 5423, no transponder, gol 190, né? Vamos lá, o sessão, o protegimento está correto, só pronto, se tiver extremamente. Camarada, gol 190. Estabilizar na LS Campo, isto, gol 1968. Gol 1968, contato rápido. É, chama a torre 1995. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1168, 2 minutos, terra no baixado, checado. Gol 1168, cheque o trem de repouso no 0, vento 0, 90 graus, 062 a mais. Logística 1014. Trem checado, de repouso no 0, gol 1168. 8, solo os 3-2, libera a direita, solo no 219. Solo Salvador, boa noite, é o gol 1-1-1-6-8, ali, vou na resposta. Gol 1-1-6-8, sou autorizado o táxi a Alfa e reporta 11-Juliette. Autorizado o táxi a Alfa e reporta 11-Juliette, gol 1-1-6-8. Fala, gol 1-1-6-8, tá, tá de dentro. 1-1-6-8, graças a Deus, posição 04, parte 1. 04, gol 1-1-6-8. Quando o giro faz um teste, curva de teste da Avenida, então teste da India, Hotshot 1-1-0, contact the tower, 1-1-8, small 95, 3-1-0, 1-4.